roubam dinheiro da gente. Os meios de comunicação manipulam a nossa mente. Mundo irracional, mundo imoral, tribo canibal, mente animal. Um governo imaturo, um país sem futuro. Não adianta só prometer, queremos ver governo se mexer. Um tal credo universal subordina ganhar capital. E a nossa fé aonde está? Ninguém mais sabe no que acreditar. Mundo irracional, mundo imoral, tribo canibal, mente animal. Baseado em fatos reais, baseado cada vez fumado mais. Jovem cheirando cola na esquina, também usando maconha e cocaína. E ninguém faz nada, a autoridade fica calada. O poder não tem ação e o povo fica na mão. Mundo irracional, mundo imoral, tribo canibal, mente animal. O nove dedos no poder e o salário não dá nem pra comer. Será que nós soubemos voltar? Ou será que nós mijamos no mar? Mundo irracional, mundo imoral.